Alô, os corações amargurados aí! Quero ouvir cantar com a KM assim! Deixa que eu pago a conta, garçom pendura! E a galera canta assim! Encontra essas coisas quando o amor chega a fim. Pra moçada balançar, sucesso com a KM! Amigo! Amigo, senta em minha mesa, me conta como ela está. Se ela está diferente ou é a mesma mulher. Amigo, tu és confidente, ela conta tudo pra você. Os amores desenganos, se faz parte dos seus planos ou a perde de vez. Balança aí! Traga mais uma cerveja, vamos beber pra esquecer a dor da minha tristeza, vou dividir com você. Deixa que eu pago a conta, é só pendura pra mim. Amigo é pra essas coisas, quando um amor chega ao fim. Traga mais uma cerveja, a dor da minha tristeza, vou dividir com você. Deixa que eu pago a conta, é só pendura pra mim. Amigo é pra essas coisas, quando o amor chega a mim. Senta em minha mesa, me conta como ela está. Se ela está diferente ou é a mesma mulher. Amigo, tu és confidente, ela conta tudo pra você. Os amores desenganos, se faz parte dos seus planos ou a perdi. Balança gostoso assim, mais uma certeza, vamos beber pra esquecer a dor da minha tristeza, vou dividir com você. Deixa que eu pago a conta, é só pendura pra mim. Amigo é pra essas coisas, quando o amor chega ao fim. Traga mais uma certeza, a dor da minha tristeza, vou dividir com você. Deixa que eu pago a dor.